Padre, ela ficou lá por 17 dias, passando 7 dias na UTI. Foi entubada e ficou muito mal. Tão mal que a irmã que dirige o hospital convidou eu e meu marido para batizar ela dentro da UTI. E nós, como cristãos, assim o fizemos. Mas, Padre, eu e toda a minha família não perdemos a fé. E nos unimos em corrente de oração. Para a honra e glória de Jesus, minha filha foi curada. E também por intercessão da nossa querida Mãe Rainha, que esteve sempre presente em todos os momentos de sofrimento e dor que a minha florzinha passou naquele hospital. Hoje, aquilo que parecia ser a sua morte, Jesus mudou a sua sorte. A Júlia é um milagre e está aqui. E é uma prova viva que Jesus existe e está sempre olhando e agindo em nossas vidas. Padre, sou casada há 6 anos. E a Júlia é o melhor presente que eu e meu marido recebemos do céu. Obrigado, Jesus misericordioso, pela graça recebida. E obrigada, Mãe Rainha, pela graça recebida. Amém. Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Obrigado você por ter ligado e ter deixado seu testemunho. Espero que esse testemunho conforte o coração da Sandra Aparecida Gracelli, de Rio Branco, Acre. Ela está no site agora e colocou: boa tarde, padre. Peço oração para que Deus me dê sabedoria, porque meu casamento está acabando. Meu marido não está nem aí para mim, me trata com indiferença. Se eu desse motivo, tudo bem, mas eu estou suportando essa situação só por Deus. Meu coração está despedaçado. Creia no Deus do impossível, filha. Um Deus que é capaz de restaurar matrimônio. Creia num Deus que é capaz de aquilo que, como você diz, está acabando, seja renovado. Deus do impossível, Deus que tudo pode. Haja na vida da Sandra, lá do Acre, de Rio Branco. Eu creio, Senhor. Creio e confio. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. E o texto de hoje é Lucas 5, de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, viu duas barcas paradas. Subiu numa delas, que era de Simão, e pediu que a afastasse um pouco da terra. Da barca, começou a ensinar o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: ide para o meio do lago, jogai a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixe em tamanha quantidade que a rede se lhe rompia. Vendo aquilo, Simão caiu aos pés de Jesus e exclamou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Então Jesus disse a Simão: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E atracando a barca, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, aqui, como resposta um pouco a essa filha de Deus desesperada lá do Acre, Se escutou que Simão também investiu na pesca a noite inteira e não conseguiu nada. Mas tem uma frase ali que eu digo para você, filho, e para todos aqueles que já tentaram e não foram bem sucedidos. Por causa da tua palavra, eu vou lançar de novo a rede. Não desista. Está escutando? Porque o Senhor diz hoje: vá em frente, tente de novo, lance a rede do amor, aprofunde na pesca, aprofunde no perdão, lance a rede e vai na profundidade da reconciliação pela palavra de Deus, pela ordem de Jesus, pelo mandato do Senhor. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Por vontade própria, Pedro não lançaria de novo a rede. E talvez você que está me ouvindo não tenha vontade de tentar de novo. Não por força própria, mas por ordem de Jesus. Vai de novo. Avance. Insista. Continue. Pronunciaste meu nome, Senhor Deus, pelo poder da tua santa cruz, pela cruz salvadora. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e principalmente os casais que estão passando por provações. Abençoai os casais que sentem que está tudo acabando. A bênção de Deus recaia sobre todos. Na sua infinita misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Traga mais um ouvinte. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.